Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Você já pode adquirir o seu Diário Espiritual 2013. Nele você pode fazer exercícios espirituais, anotar compromissos, apelos de Deus e acompanhar a liturgia diária. Aproveite o desconto especial de lançamento. Entre na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e faça o seu pedido. Se preferir, ligue para 041-3221-6050 e encomende o Diário Espiritual de 2013. Você também encontra este produto nas melhores livrarias de sua cidade. Filhas, querido povo de Deus, o intervalo foi rápido. E hoje é dia das mães. Mãe, eu te amo. Nossa Senhora, Mãe de todas as mães, abençoai as nossas mães queridas. É nosso especial Hora da Misericórdia para as mães. Abençoai nossas crianças, abençoai o povo. Nossa Senhora, olhai pelas mães doentes, as mães idosas, as mães que estão passando por tribulações, as mães falecidas, dai-lhes o descanso eterno. Nossa Senhora, abençoai as mulheres que desejam engravidar. Lembrando que amanhã eu começo a novena de Santa Rita de Cássia. Mãe de todas as mães, rogai pelas nossas mães. Amém. Escute o que foi deixado no 0 operadora 41 8401-0909. Mãe, não é só dar a luz, e sim participar da vida dos seus frutos gerados. Obrigado por termos você. A você, esposa e mãe, amiga, um pequeno gesto de gratidão diante de seus gestos de amor. Vocês estarão sempre presentes para cuidar, consolar, educar, dar seu amor. Estas orações são apenas uma lembrança para mostrar quanto somos gratos por tudo que você faz por nós. Felicidades a todas as mães queridas. Obrigado por existir e por ter a coragem de ter nos colocado no mundo. Obrigado, mamães. Parabéns pelo seu dia. Lilian de Piraquara, um beijo no seu coração, querida mamãe. Que coisa linda. Parabéns, Lilian. Não sei quantos anos, mas parabéns pela iniciativa, por ter deixado essa plataforma em favor de todas as mães. Filhos queridos, que a Virgem Imaculada, Mãe de todas as mães, abençoe todas as nossas queridas ouvintes deste domingo, Dia das Mães. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Lucas 24. 46 a 53. Lucas 24, 46 a 53. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora da cidade, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que nós acabamos de proclamar nos coloca bem dentro do que hoje se celebra, a ascensão do Senhor. Primeiro, o anúncio de que Jesus havia de sofrer, e sofreu, morreu na cruz, mas que Jesus ressuscitaria, e de fato ressuscitou, e ressuscitado voltaria ao Pai. Mas nos deixou uma missão, a missão de sermos missionários. E aqui, quem escutou hoje de manhã pela Paraná Educativa ou outras emissoras de TV que transmitiram a missa, a Rádio Evangelizar que transmite o áudio e as rádios irmãs, viu que eu falava que ser missionário é ser impulsionado pelo Espírito Santo. A essência do cristão é a missão. Queridas mães, no Dia das Mães, eu quero dizer, nas suas dificuldades, busquem Jesus, o tronco, a resistência. Mulher forte, mulher resistente, mãe terna. Obrigada, mãe, por todo o seu amor. Penso em você e morro de saudade. Filhos queridos, Dia das Mães. Eleve seu pensamento e diga: Mãe, obrigado por você ser mãe. Nossa Senhora, abençoe a minha mãe. Pense no rosto, no nome, nos olhos de tua mãe e coloque-as no manto de Nossa Senhora. Cada lembrança. Solidão, vou buscar abrigo no seu coração. Eu lhe agradeço, minha mãe, as vezes que me consolou e cada lágrima sentida que por mim já derramou. Obrigada pelos beijos e conselhos que me deu e a vida que você me ofereceu. Obrigada, minha mãe, por tudo que eu sou. Obrigado, minha mãe, no céu e na terra. Obrigada, mãe, que tanto se sacrificou. Fez tudo pra me ver feliz. Capaz de até morrer por mim. Muito obrigado por me amar assim. Deus de misericórdia e de bondade, abençoai neste domingo, Dia das Mães, todas as mães. Eu não estou perto de você fisicamente, querida mãe que me escuta, mas perto em Cristo. Receba meu abraço, minha bênção e obrigado você, mãe, por acreditar nessa obra. Obrigado pelas orações que você faz. Que as mães aqui na terra sejam abençoadas por Deus. As mães na eternidade têm o descanso eterno. Abençoai a água e todas as mães em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça assim.